Quando a noite vem, eu sei que você vai pensar no seu querido bem. Escrever no diário o nome doce de alguém. Levanta o seu vestido enquanto você dança com tanto estilo. Um papo só, um shake and bounce. Papo fã, fenômeno de mim.